assim aqui. Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar o paro. Camara novinha pra você. Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paro. Vou chamar a novinha pra descer. Preste atenção, morena, no que eu vou falar. Preste atenção. Preste atenção, novinha, no que eu vou. Preste atenção. Olha, quica, quica, quica. Quica, camara. André Cidis, o rural de Ibicoara.